faz tempo. Faz o tempo, quanto tempo faz tempo. Faz o tempo, muito tempo faz tempo. Faz o tempo, muito tempo faz tempo. Faz o tempo, quanto tempo faz tempo. Faz o tempo, quanto tempo faz tempo. Faz o tempo, muito tempo faz tempo. Faz o tempo, muito tempo faz tempo. Já faz um tempo que me lembro quando era pequeno. Das brincadeiras, recordações, viagens e pensamentos. No pique pega do campo de terra, polícia é ladrão. No jogo de bet, quem joga não esquece, por isso se veste em diversão. Infelizmente o relógio não para, nem anda pra trás. É tanta saudade de tempos felizes que não voltam mais. Me lembro da adolescência, de quando era pura inocência. Me lembro de crimes, de ocorrências, de morte bem violenta. Me lembro dos conselhos que a minha mãe dizia, pra estudar, pra não roubar e ser alguém na vida. Não escutei, eu vacilei, hoje a vida ensina. Dificuldade pra chegar, pra tá aqui em cima. Levando um rap abençoado, quem mudou minha vida. Que aos 18 condenado eu não passaria. Mas graças ao bom Deus hoje eu tenho mais de 30. Nessa jornada meu parceiro, eu já formei até família. Já faz o tempo, quanto tempo faz tempo. Faz o tempo, quanto tempo faz tempo. Faz o tempo. Após dia eu preciso do vinho novo, buscando um renovo. Em pleno sufoco, Deus resgata do fundo do poço. Em toda dificuldade, mano, não brinquei, ele é conosco. Por isso eu me lembro do grupo de oração na madrugada. Joelho no chão, palavras lançadas, vidas abençoadas. Você que me escuta, converse com o pai, não fuja da luta. A caminhada é estreita, mas parceira, vitória é sua. Mas já tá bem claro que você tem que ir. Se prontificar, o que passou, passou, já era. Esteja pronto pro recomeço, seguindo a trajetória que foi deixada pelo mais valente de todos os guerreiros que tem deixado de herança pra gente. Cê tá ligado que com certeza foi o primeiro mandamento, amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Ou vai ficar se martirizando com tudo que foi passado. O presente está aí, pronto pra ser conquistado. Já faz o tempo, quanto tempo.